Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, iremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e do futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo atual. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Eurípides de Castro Júnior. Ele está aqui conosco e o papo hoje vai ser sobre mediunidade, principalmente mediunidade de efeitos físicos. Só para lembrar, o Eurípides ele nasceu espírita, a família toda espírita, né? Filho do grande Eurípides de Castro, de São Paulo, que teve muito destaque na política. E às vezes o Eurípides vem aqui e a gente não fala disso, né? Porque a gente fica surpreendido quando a gente vai para São Paulo, por exemplo, que nós fomos há um tempo atrás, e quando fala do Eurípides de Castro, fala: eu conheço ele, mas na realidade não é ele, é o pai dele que o pessoal está falando, né? Que é porque o pai dele é um dos ícones também da doutrina, dentro da doutrina espírita, né? E Eurípides é essa pessoa que está sempre por aqui, tranquilão, e a gente nem sabe que o pai dele, às vezes, né, não sabe. Sabe, mas o público não sabe quem foi o pai dele, tão importante dentro de São Paulo para a nossa doutrina, para o movimento espírita. Então Eurípides vai conversar conosco sobre... O Rodrigo ligou aqui o computador e está me atrapalhando, por isso que eu dei uma paradinha, viu, pessoal? Viu? Acontece essas coisas. O Serginho hoje está aqui porque o Serginho, a semana que vem, vai substituir o Rodrigo. Ele está instruindo o Serginho. Aí liga o computador eu começo a falar aqui e falar no computador. Aí atrapalha tudo. E vai atrasando o programa, porque aí eu tenho que falar essas coisas, né? Eurípides vai falar conosco sobre mediunidade. E ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp e tudo mais, que o Rodrigo vai falar agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Eurípides. Bom dia, nosso querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live e no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa é reprisado, é só baixar o nosso aplicativo aí do Vivência Espírita lá no Android e escutar nossa programação. A Rádio Portal da Luz está retransmitindo também os programas, estão mandando um abraço para os ouvintes aí da Rádio Portal da Luz, aí em Dourados. E hoje o pessoal já tá ligado aqui com a gente no Facebook, a Adriana Herculano, o Paulo Cândido, a Fabiane Fioramonte, né, Rui? Eu estive lá. Bom dia, domingo, dia de aprendizagem. Um super beijo pro meu tio lindo Rui Barbosa, olha só. Olha, eu estive lá em Leme visitando a família. Olha, que família maravilhosa que é da minha irmã, viu? Olha que legal. Tá bom? E a Vera Lúcia Castro aqui também, o Vira Lopes também já está aqui mandando bom dia do Vivência, estou assistindo, um ótimo programa. E a Adriana Paiva também ligada aqui no Facebook. E quem está ligado aqui no YouTube conosco é o Paulo Quintanilha, mandando bom dia, amigos, uma semana de bênção a todos. O Paulo, que eu conheci, tive a felicidade de conhecer lá na Feira do Livro Espírita, estava lá conversando com a Rose, e aí ele me viu assim... Você não é lá da rádio? Muito legal, cara. Foi um grande prazer conhecer também o nosso ouvinte, Paulo, que é do Rio de Janeiro e está morando aqui em São José dos Campos. E eu quero mandar um grande abraço para o Nobélio, que ele estará conosco, possivelmente estará conosco aqui na próxima semana, para falar de um trabalho que eles fazem maravilhoso aqui na cidade. Meu Nobélio, um bom dia para você, que é nosso ouvinte assíduo, viu? Legal. E lembrando também que o pessoal já pode começar a mandar mensagem pelo grupo da rádio, que a rádio só está limitado o grupo do WhatsApp durante a semana, mas durante as transmissões a gente abre para o pessoal assistir. E eu queria comentar que o Marcos mandou uma foto aqui da filha dele assistindo o programa Vivência Espírita. Já está lá, ligadinha, assistindo lá do Marcos, o Gael Gama, assistindo pela TV. Pela TV. Muito legal, né? Então, mandando um abraço aí para todos vocês. Continuem participando conosco, mande perguntas, ligue para nós no 12-3942-9750. Ou 12-3942-9750 para participar do sorteio no final do programa. Então, vamos iniciar com Eurípides, mandando bom dia, pedindo para fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia a todo mundo. Então, vamos aproveitar agora, já que estamos linkados aí na internet, vamos estar linkado agora também os nossos pensamentos para a gente começar um dia muito bom. E para começar um dia bom mesmo, a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer às pessoas que estão à nossa volta, agradecer a oportunidade de estarmos juntos e podermos fazer esse mundo melhor a cada dia que passa. A gente acredita nisso e a gente participa disso e a gente realmente quer transformar esse país num país onde a gente tenha a dignidade de viver, a gente tenha condições de olhar para o céu e realmente agradecer as estrelas, agradecer o sol, agradecer a tudo que existe à nossa volta, que nos é colocado para vermos, para analisarmos, para refletirmos e ter um mundo, um jeito de ser melhor, ter um jeito de fazer as coisas melhorarem e fazer as coisas da forma como Jesus nos ensinou. Assim, estamos aqui no ar, na nossa rádio Piratininga, e nós vamos pensar agora em realmente unir os nossos pensamentos e corações para fazer uma grande rede de boa vontade, de amor, de paz e união. E assim vamos dar continuidade ao nosso programa. O tema do dia de hoje será mediunidade, defeitos físicos e os seus fenômenos. E nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Eurípides de Castro Júnior, ele que fez uma palestra lá na Colmeia a respeito de defeitos físicos, que foi um sucesso, né? Inclusive, a dirigente Ana Paula, nossa querida amiga Ana Paula, veio dizer: ó, seu Rui, manda mais vezes Eurípides lá com a gente, né? Mas pode deixar que a gente dá um alô para o Eurípides, para ele estar sempre lá na colmeia fazendo a preleção. Mas vamos lá, Eurípides, o que nós poderíamos falar? Você parece-me que fez, mostrou lá para o pessoal um ábaco, seria um ábaco, não, né? Você mostrou para eles... A tábua de Ouija. Tábua de Ouija. A tábua de Ouija é aquela tábua onde que aparece em filme de terror, né? Que as pessoas falam com os espíritos, e a tábua tem uma parte móvel, e ela vai se movimentando e fazendo, trabalhando nas letras e nos números. Na verdade, essa tábua de Ouija é um brinquedo vendido nos Estados Unidos, patenteado por lá, na década de 1960, E vendeu muito, porque eles falam que é para cima de 8 anos. E 8 anos as pessoas começaram a brincar em comunicação com os espíritos. Aí depois eles criaram os filmes de terror, ganharam muito dinheiro com isso. E as pessoas ficam aterrorizadas quando veem a tábua de Ouija. E eu, na colmeia, eu falei para eles, olha, vocês podem segurar a tábua, não vai acontecer nada, mas para vocês terem contato com essa... com esse instrumento, que foi lançado como brinquedo. Realmente, a espiritualidade trabalha com vários elementos materiais, seja tábua, parede. E quando eu falei esse tipo de coisa, lembrei das irmãs Fox, né? Porque quando você lê o livro História do Espiritismo, do Conan Doyle, né? O Conan Doyle fala o seguinte, o espiritismo tem um marco, o Kardec, mas ao mesmo tempo, as irmãs Fox conversavam com os espíritos de uma forma, na época, peculiar, porque eram toques nas paredes. As paredes instalavam e os espíritos conversavam com as irmãs Fox, de 12 e 14 anos, as meninas, e a coisa acontecia. Então, a espiritualidade usa de tudo. Você pode estar na tua casa, você pode estar no seu carro. Então, a materialização, né, do pensamento humano, isso acontece desde que o mundo é mundo, mas o Kardec deu uma sistematização e nós podemos, então, né, ou agora, juntos hoje, com toda essa tecnologia, ver qual é o melhor para entender essa relação espírito, matéria e nós todos dentro dessa rede espiritual, encarnada e desencarnada. Eurípides, só para lembrar também que a Kardec fala isso claramente dentro do próprio Livro dos Espíritos, que espiritismo existe desde que o mundo é mundo, né? E quando Allan Kardec começou, resolveu, ou assumiu a pesquisa, assumiu a pegar aquilo ali para começar a fazer, começar a trabalhar, começar a pesquisar, ele recebeu 5 anos de pesquisa. De todos que estavam pesquisando antes de escritas, de comunicação mediúnica, ele recebeu o trabalho de 5 anos. Quer dizer, ele tinha muita coisa na mão ali já quando ele começou a desenvolver. E depois ele fez a codificação. Então ele codificou e fala, né? Tem todos os precursores ali, todos os caras interessantes, né? Para falar, quando a gente fala de doutrina espírita, a doutrina é a partir de Kardec. Agora, espiritismo é desde que o mundo é mundo. É, né? O fato... As manifestações dos espíritos, né? O fato espírita, o fato, né? Ele existe desde que o mundo é mundo. Espiritismo, da forma de verificar, de filosofar, de pesquisar, o Kardec deu uma coordenada nisso, uma ordenada nisso. Tanto que algumas pessoas, uns aceitam, outros não aceitam, falam que Kardec é codificador, né? Então uns falam assim, que ele simplesmente ele coletou, deu uma estrutura como o pedagogo que era, ele sabia trabalhar a educação, então ele realmente coletou e sistematizou. Outros falam que ele codificou. A palavra codificou, quer dizer, é um código, né? É uma código civil, código penal, código de Hammurabi, são códigos onde as coisas são colocadas e são quase que imutáveis. Agora, o Kardec, ele deixou bem claro que se o espiritismo estiver errado em algum ponto e a ciência provar isso aí, se muda. Então, na verdade, é um código aberto, que a turma chama. Quer dizer, você vai acrescentando coisas que, com o tempo, mas não por achismo. Porque tem muita gente hoje aí que acha, e vai achando que já que ele acha, ele tenta falar que aquilo é espiritismo e pode ser incorporado à doutrina. Não, Kardec deixou bem claro, existem alguns métodos, um deles é a questão da universalidade do fenômeno, a questão universal, que ele deve ocorrer em vários locais. Se começar a aparecer somente num determinado momento, em determinada região, isso não é uma coisa universal. Quer dizer, o Kardec deixou claro isso, os espíritos ajudaram, e como o próprio Herculano coloca isso com muita clareza nos livros dele, houve um momento onde a coisa explodiu, quer dizer, a espiritualidade falou, nós estamos aqui trabalhando com vocês, né? E com isso, como você falou, teve muito material que Kardec recebeu, uma pena que muita coisa se perdeu. Quer dizer, com a morte dele, as pessoas pegaram aquilo, sumiram com aquilo, e a gente não sabe se por boa fé, má fé, a gente não, na época, né, só se vê alguém contando agora como é que foi, porque as pessoas daquela época já morreram todas, né, já estão do lado de lá, ou também já voltamos para o lado de cá, a gente nunca sabe, de repente fomos nós mesmos que sumimos com aquele material, e hoje estamos aqui tentando restabelecer, tentando fazer a coisa acontecer. Sim. Eurípides, uma das coisas que precisava deixar bem claro para os nossos ouvintes, que existem médiuns espíritas, que tem diferença. Então, as pessoas confundem, a pessoa começa a fazer lá uma cura, uma série de coisas, ele é espírita. Não, ele é médium. Médium. Você poderia passar para os nossos ouvintes essa diferença de médium e médium espírita? A mediunidade, ela existe também desde que o mundo é mundo. Né? Em todas as religiões. Em todas as religiões, em todos os povos. E quando a gente estuda Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, fala assim do sentido religioso, na religiosidade do ser humano. Nessa hora, quem estuda a doutrina fica meio ressabiado, fala assim, como é que é negócio? Religiosidade, religião, o Espiritismo então é uma religião como as outras? Não, não é uma religião como as outras, mas o espírito de religiosidade existe por causa desse contato com a espiritualidade que aconteceu o tempo todo. Se a gente pensar como é que nós chegamos ao mundo de hoje, a espiritualidade teve um grande trabalho de mostrar para os seres encarnados essa relação espírito e matéria. E só para as pessoas às vezes falam assim, não, isso é crendice, isso é bobagem. Não, é o seguinte, num primeiro momento, o ser humano lá nas cavernas, né, lá se você pensar lá atrás, né, ele não tinha pensamento abstrato. Então, pedra é pedra, pau é pau. Né? Daí que eles começavam a dar, eles viam, por exemplo, que as pedras estalavam, que as pedras se movimentavam. E a gente que olha uma pedra se movimentar, a gente fala, a pedra mudou de lugar. A pessoa nem pergunta por que é que ela mudou de lugar. Ela mudou de lugar. Então, de repente, eles perceberam que algumas coisas estavam acontecendo, isso já passando muito tempo, hein? Que então pedra se movimentava. E aí eles começaram a dar valor aos cristais. Então, a pessoa começava a trabalhar os cristais, as pedras, assim, nossa, eles têm uma natureza divina, uma natureza espiritual, e assim por diante. Só que essa religiosidade fez com que, então, as pessoas começassem a dar valor às pedras, a santificar as pedras, né? Depois de algum tempo, deixa eu passar a mão aqui, eu estou batendo aqui no microfone, né? Não é espírito se não comunicando. Não é efeito físico. Não é efeito físico. Não, é efeito físico, mas não de um espírito encarnado, não, né? Não do desencarnado. É o espírito encarnado aqui que está batendo aqui no microfone, né? Dessas coisas assim. Bom, de repente alguém fala assim, ai, olha o barulho, está tocando lá, bateu. Não, fui eu mesmo que bati no microfone. Né? Mas vamos lá. Aí depois dessa questão religiosa, as pessoas passam da pedra para quem? Para as árvores. Então as pessoas começam a pensar em árvore, em bosque, em chazinho, e começam então a dar valor à questão da natureza. O Herculano deixa isso, expõe isso, ele fez um curso na UMESP, União das Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo, lá em São Paulo mesmo, né? Em 1960. E ele transformou essa palestra depois em um livro. Né? Então, o que acontece? As pessoas, então, nesse espírito religioso, começaram a ver a natureza. Então, os druidas trabalhavam a natureza e as pessoas achavam que aquilo era tudo uma questão religiosa, é uma questão de que é necessário você estar em sintonia com a natureza. Então, as pessoas iam para o bosque. E ficar no bosque, olhando e tal. E o efeito físico acontecia, de fato, nos bosques. Por causa dos elementais. E você falou dos druidas também. É muito importante falar que naquela época, Allan Kardec, né, que é o nome da época que ele era druida, né, que ele utilizava esse nome. Acontecia muitos efeitos físicos. Daí que vem toda aquela crença dos magos. Porque acontecia, eles estavam na floresta, acontecia faísca, acontecia outras coisas assim, que as pessoas achavam que era magia, né? Mas eram efeitos físicos das manifestações dos espíritos que acompanhavam aqueles trabalhos que não deixavam de ser espirituais, né? Mas, então, essa sensação de religiosidade e mediunidade, ela está acontecendo no mundo desde que o mundo é mundo. Aí a gente sai das florestas e das árvores e entra nos animais. Aí o que acontece? Passamos de um estágio a outro. Agora, se a gente pensar como é que aquele ser bruto, criado na ignorância total, começa a sistematizar, começa a pensar a espiritualidade, começa a ver coisas e começa a fazer experiências. Eles não tinham noção. Então criou-se esse espírito religioso e as coisas começaram a dar certo. Que uma das coisas que a gente aprende no positivismo de Conte, se as pessoas gostam disso, né? Desse positivo, vamos positivar. É possível isso acontecer? De que forma? Aí você vai positivando, né? Aí saímos da floresta, fomos para os animais, e os animais, então as pessoas começam já a imaginar coisas do outro mundo. Você vê que todas as bruxas, entre aspas, bruxas são médiums também, né? Tinham seu gato. E tem o gato, aquele olhar, o gato é uma coisa estranha, né? Você olha para ele assim, ele fica na casa, tal, ele se une a você. Por quê? Porque das pedras, não dava para ficar às vezes carregando pedra para cima e para baixo, você levava o gato. E o gato, com o seu olhar, parecia pedra. E as pessoas então ficavam fascinadas pelos animais. Então, mas inclusive aqui no Brasil, era muito comum as pessoas falar do caipora, falar do saci pererê, falar do boitatá, que eram coisas que aconteciam, fenômenos da natureza. E isso também se incorpora a essa crendice. É, na verdade, esses seres, né, que a gente coloca na natureza, por exemplo, o caipora é um bicho estranho, né, aquele que pé virado para trás. É, né? Curupira, que fala curupira, aqui, né? Na caipora é no Nordeste. Isso, né? Então, mas é uma coisa interessante. São seres que defendem a natureza, estão na natureza. São elementais, né? São elementais. São elementais. Agora, são seres elementais. Para aquele ser que está nas cavernas e está evoluindo pouco a pouco, você falar em elemental, ele fala assim, elementar, meu caro Watson. Né? Porque elemental já é uma palavra muito sofisticada. Difícil para a gente entender. Eurípides. E também outra coisa, né? Às vezes o pessoal está pensando aqui que nós estamos divagando. Nós não estamos divagando. Os elementais estão no livro dos Espíritos lá. Allan Kardec deixa claramente que existem seres que vivem na água, no fogo e na terra, nas entranhas da terra e nas florestas. Então, não tem nada de anormal a gente estar falando aqui em elemental. O elemental existe normalmente, é o reino entre o reino animal e o reino ominal. É, e a gente está divagando, não, a gente está indo devagarinho, porque nós estamos tentando conversar sobre um período histórico enorme, quer dizer, como é que a coisa começou lá atrás e chegou hoje, nós aqui voando, indo para o Sol, com as nossas naves espaciais, quer dizer, esse período, desde lá embaixo, da primeira ser que nasceu, da primeira pedra que foi vista, o cristal, depois das árvores, depois os animais, e aí para chegar no homem, né, chegamos no homem. E aí o homem olha hoje, né, nós olhamos assim, né, e você percebe que tem gente aí que ainda está das pedras, a gente brinca, né? Está tudo cheio de pelo, né? As pessoas, os espíritos mais evoluídos não têm pelo, são pessoas melhores. Eu não tenho pelo no peito, então por isso que eu sou uma pessoa, um espírito evoluído, né? Porque ele fala que a mulher é espírito evoluído, né? Não, não tem tanto pelo, né? Então... A gente brinca com isso, e é legal isso. Quando a gente fala de espiritismo, não é aquela coisa pesada, né? Não, os espíritos estão chegando. Vamos fazer, para com isso. Espiritismo é o dia a dia. E o contato com a espiritualidade, então, veja, nós então chegamos no homem. O homem ainda tem esse contato com a espiritualidade através da pedra, da árvore, do animal. Ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta disso. E essa correlação espiritualidade e nós, quer dizer, espírito encarnado e desencarnado, é uma maravilha. Porque nós estamos construindo a civilização juntamente. Porque quando a gente nega a espiritualidade, A gente está tirando uma. Está cortando um companheirismo muito, muito forte. Quer dizer, forte não. É quase que um não vive sem outro. Então você fala assim, ah, não acredito em espírito. Tá, e você é o quê? Né? Você morre para quê? Você ainda. Você tá no. Vai pro caixão. Agora no caixão, você morre de vez, né? Como os romanos falavam, que a morte tudo soluciona. Né? Quer dizer, isso até que eles entenderam, criaram a herança, né? Que aí não, a morte não soluciona, aí complica. Mas, não, vamos... mas também nem precisa acreditar, vai ter que morrer. Entendeu? Não precisa acreditar. É igual a reencarnação. Entendeu? Não acredita em reencarnação. Falo, mas quem disse que você é obrigado a acreditar? Você vai ter que reencarnar de qualquer jeito, acreditando ou não. Né? É igual você chegar e falar, eu não acredito que ninguém. A gente só acredita que as pessoas. Todo mundo só acredita que as pessoas nascem, porque nasceu. É. Mas provavelmente vai estar cheio de gente no plano espiritual que não acredita que ninguém nasce ainda também, né? E você falou da questão do nascimento e morte, é interessante. Porque se você te pensar que você tem uma profissão, por exemplo, de coveiro, né? Então você fala, nossa, como morre gente nessa cidade? O coveiro pensa, claro, todo dia está recebendo gente lá morta, enterrando, morre, nossa, tal. Essa é a visão do coveiro. Se você está pensando numa parteira, fala assim, nossa, como nasce gente nesse mundo. Porque ela só vê gente nascer. Alguns morrem, algumas crianças prematuras, tudo bem. Mas morre pouco, nasce mais e vive mais. Só a gente acha que o mundo externo é o nosso mundo. Isso. Aquilo que a gente vive, aquilo é o nosso mundo interior, é o que a gente acha que o mundo reflete aquilo que a gente tem dentro. Isso. Né? E que é legal. O que é legal é... Você vê o mundo de acordo com as informações que você tem, de acordo com o conhecimento que você tem, e tem gente, então, que parte só para o achismo. Só que o achismo é uma coisa que funciona até em determinados momentos. Coisa simples, né? Uma vez perguntaram para o Einstein por que ele chegou na forma E igual a MC2, né? Seriam vários caminhos. Que é energia, né? É, energia. E falou assim, mas por que você foi por aí? Ele falou assim, olha, eu achei que dava para ir por aí e fui. E isso que é legal, quer dizer, a pessoa por intuição, hoje falamos em intuição, não achismo, né? Sim. Porque a intuição é todo mundo tem isso, né? Intui, mas as pessoas têm um medo de falar em intuição, porque dá de acontecer algum problema, né? Não deixa de ser uma mediunidade. Não deixa de ser uma mediunidade a intuição, né? Ou então, seria mais uma manifestação do espírito. Interior do indivíduo, né? Que sim, animismo, né? Isso. Aí você tem o animismo, que é você se colocando, só que a intuição, ela pode estar ligada também à questão de projeção da mente, uma série de coisas que hoje a gente conversa, mas algumas pessoas querem colocar obstáculo. De que forma? Se você não pensa na espiritualidade, você começa a pensar que você é o centro do mundo. Você pode fazer o que você quer. E você tem pessoas que querem manipular essa situação e querem tirar todos os espíritos da jogada, querem tirar todos os espíritos da relação com Deus e falar, os homens são só homens. Onde eles podem, inclusive... Né, tem algumas pessoas, só para a gente abortar, ter uma ideia, né? Abortar, porque você é o centro do mundo, você faz o que você quer. A coisa é tão complicada, Rui, sabe, estava pensando, né? A coisa está tão complicada no mundo, que dentro do materialismo, falando em materialismo, fala o que você quer falar. Não, a gente tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta interessante, que é, mas a gente precisa... Materializou uma pergunta aí. Então, a gente precisa ir para os comerciais. Mas eu vou fazer a pergunta e aí responde depois dos comerciais, né? Que é a Rosângela Cortez, lá de Caraguatatuba, ela perguntou assim, né? A Umbanda segue os elementos da natureza, que era aquilo que a gente estava falando, né? E isso é espiritual mesmo? Tipo o caboclo da mata e etc. Então ela tem essa dúvida para a gente poder comentar, né? Mas vamos comentar depois dos comerciais? Depois. Legal. Os comerciais, senão então, daqui a pouco nós estamos aí sem. E só comentar aqui quem está conosco aqui assistindo, até para ajudar ele para comer aquele pão de queijo que ele está segurando já, acho que desde a... O pessoal acha que não está vendo, Ulisses? O pessoal na televisão está vendo. Mas o pessoal está vendo. Meu Deus do céu. Você não está só na rádio. Olha lá, Ulisses, olha lá, você tomando... O pessoal está assistindo aqui no Facebook Live, tá? estão compartilhando, né? Porque a gente gosta mais das pessoas que compartilham, né? Estou materializando a minha imagem. Falando nisso, o pessoal não acredita, mas a gente sabe quem compartilhou. Por exemplo, a Beatriz de Paula Porto, a Bia compartilhou, o Gilberto Catago. O Gilberto compartilhou 3 vezes, ó. A Aurora da Silva compartilhou, o Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, compartilhou também. A Rádio Piratininga também compartilhou. Então, a Doli também, ela não compartilha pelo compartilhamento, a Doli. Mas ela tá fazendo mais bala. Ela compartilha pelo enviando como mensagem, mas ela manda para todo mundo. A gente gosta também. Brincadeira, pessoal. A gente gosta quem participa, quem manda comentário também e quem compartilha, claro. E a Célia Regina da Silva entrou aqui também mandando bom dia. Arlete Pinheiro Melo. A Tatiana, minha prima, tá assistindo. Tatiana Heisman. O Fábio, lá da casa da Marcela. A Rosângela Cortez, como eu disse. A Maria Soledadora, esposa do Jorge, mandou um bom dia a todos. A Vera Lúcia. A Belks Lula Araújo, lá de Caruaru, que eu sempre erro o nome da cidade dela em Pernambuco. Mas é nosso ouvinte assíduo, já está aqui mandando um bom dia, ligadinha aqui no programa. A Cioli Sil, Sandra Francisco, Maria Amélia, Vera Lúcia e também bastante gente. E o meu pai também mandou uma foto aqui, lá assistindo o programa Vence Espírita na TV. E aqui no YouTube tem a Ieda Bastos, a irmã do nosso querido, saudoso Elder Bastos, que trabalhava conosco, mandando um bom dia. O Silvio Antônio, que é trabalhador, mas tem faltado, está lá fazendo outros trabalhos também, está ocupado mais com essas campanhas, mas está lá ligado com o coração aqui com a gente. E a Rosana Mary Vieira, a Carol Reitz e a Nilza Freire participando conosco aqui no YouTube Live. Então, participe conosco, vamos então para os comerciais? Opa, nós vamos para os nossos comerciais agora, colocando a música, lembrando a todos que essa semana foi aniversário do Bezerra de Menezes, né? Dia 29 de agosto, aniversário do Bezerra de Menezes, grande ícone da doutrina espírita. É interessante, Rui, também, viu, Euripides, vocês que militam muito dentro da política, O Eurípides Bazanufo era liberal. Era liberal, né? Eurípides Bazanufo não. Bezerra de Menezes era liberal. E eles sofreram muita perseguição naquela época. Porque você ter um conceito liberal lá no século passado, no começo do século passado, na virada, é complicado, não é? Não, é até hoje, né? Até hoje, mas imagina lá atrás. Você ter esse conceito liberal, quer dizer. Todo mundo tem direito de ter as coisas, né? Então, e eles foram perseguidos demais por causa disso. Então, quando você vê um pouquinho da história do pai do Bezerra de Menezes, a gente vê essa dificuldade que ele teve, o sofrimento que a família teve por pensar desse jeito. Não, por causa do pai dele ser ético e ter uma moral elevada, né? Exatamente. Não, por ser ético e ter a moral elevada, é que ele conseguiu saudar todos os compromissos dele, porque era um cara super correto, mas você vê, era liberal, pensamento liberal. E Bezerra de Menezes veio para a política depois de ser médico, né, veio para a política também com o mesmo pensamento. Vamos lá? Então nós vamos colocar aqui a música Iluminado Guia, que é uma música que fala do Bezerra de Menezes, que é linda. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Olhos, duas pedras brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção. Intercede sobre nós, tua Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Sua aura é tão iluminada como a cascada de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, faz-me macia como pétala de flor. Nos olhos suas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção. Intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o advogado, o psicanalista, aquele que nasceu em berço espírita, que era 9 mulheres e vocês só de homem? Não, eram 2 homens, eu sou 3º, meu irmão 11º. Portanto, 2 mulheres acima, 7 mulheres abaixo e meu irmão. Então, Eurípides já nasceu num berço espírita, onde eles faziam teatro, tinha um coral, né? Depois ele conta essas histórias todas aqui. Então, ele é advogado, psicanalista, e ele está desenvolvendo o tema mediunidade de efeitos físicos. Nós temos uma pergunta aí do nosso ouvinte, né, Rodrigo? Qual é? Isso mesmo. Quem é nosso ouvinte? Você está comendo pão de queijo, Rodrigo? É, sou eu que estou comendo pão de queijo agora. Ah, tá. Agora é minha vez. Mas eu sou esperto, eu corto. Mas ele tampou a frente da televisão, não tá aparecendo. Né? O pessoal não me vê, entendeu? Ó, agora tô aparecendo porque eu já comi o pão de queijo e ninguém vê, entendeu? Tá bom. Porque sou eu que controlo aqui quem tá aparecendo, né? Quem entrou aqui e falou, eu tô procurando aqui, foi a Rosângela Cortez, lá de Caraguatatuba, que ela perguntou, e sobre a Umbanda, né? Que trabalha com elementos da natureza, que era aquilo que a gente estava falando. Isso é espiritual mesmo, caboclo da mata, etc? Essa questão, quer dizer, você tem esse efeito físico e você tem efeito mediúnico, né? E tem que analisar assim. O caboclo existe? Existe. São seres que vêm ajudar a gente. Agora, se você pegar as obras espíritas... Mas você... ele não é um elemental, né? Só, não, só o caboclo pra não. Gerar uma... É um espírito que se apresenta na forma... Se coloca numa posição humilde para ajudar os outros. Naquela função. Com o preto velho. O preto velho também é assim. São espíritos muito bons, carinhosos, que sabem da responsabilidade que tem. E eles se apresentam para ajudar. Quer dizer, não é essa coisa... Ah, o preto velho... Não, assim, é o preto velho, ele vem... Porque o preto velho, ele assumiu aquela função, aquela característica, aquele arquétipo. É. Ele assumiu. Isso não quer dizer que ele não seja sábio. É sábio também quanto os outros também. É sábio. A gente, Eurípides, tem que analisar muito mais do ponto de vista nosso, encarnado, do que do ponto de vista espiritual. O que que o ser humano necessita? Aonde é que ele vai buscar as coisas? Porque tem gente que só entende aquela linguagem. Você sabe que o Conan Doyle, ele falava isso assim, é um preconceito hoje, né? Por exemplo, os Quakers nos Estados Unidos, onde está inserida a família, né, a família lá em Hydesville, havia um centro espírita, não é centro espírita, mas um lugar onde o pastor recebia espíritos dos índios da região. E era uma coisa estranha, porque os Quakers, né, eles pegavam, às vezes estavam reunidos, e os índios vinham e começavam, como os índios faziam, todo mundo da igreja começava no up, né? Aí perguntaram, assim, uai, mas o que está acontecendo? Uai não é, uai é do meu aqui de Minas, mas... Uai é mais inglês, né? Então o que acontece? Perguntaram para a espiritualidade... Por que é que os índios vinham, né, para os mentores? Aí a resposta foi o seguinte: os índios estavam mais próximos dos encarnados do que da espiritualidade maior. Então eles vinham para o centro, para a igreja Mormon, para a igreja Quaker, da igreja Quaker, eles atuavam e começavam a conversar e a evoluir nos trabalhos conjuntamente com os encarnados. Porque a gente tem ideia de que no lado de lá, né, no lado espiritual, só tem espírito puro. Não, tem todo mundo, aliás. É só você pensar que você um dia vai morrer, desencarnar, e você vai estar do lado de lá. Você não é um anjinho de candura. Quer dizer, você vai continuar sendo você mesmo e você vai continuar entrando em contato com as pessoas. Portanto, você está mais próximo do lado de cá do que pensar na turma do Cristo lá em cima, né? É só você entender isso e entender de uma forma, não de uma forma assim racional, fazer, ah, então é isso, não. É de carinho. O Cristo tem um jeito de ser, que se ele chegasse hoje na sua casa e perguntasse para você, oi, tudo bem? Você olha para o Cristo, no olhar dele, ele vai falar assim, não, tudo bem, está tudo bem mesmo? Você começava a chorar. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Porque a espiritualidade tem isso, tem espíritos mais próximos de nós e espíritos que estão mais em outros trabalhos espirituais. E nessa questão, por exemplo, da Umbanda, a Umbanda foi criada em 1900, né? É a única... 1908. É a única religião brasileira. Quer dizer, a Umbanda é religião brasileira, não é afro, né? As pessoas confundem. A Umbanda foi criada em 1908, é uma religião brasileira, criada por brasileiros e espíritos universais. Olha o que eu estou falando, pessoas brasileiras e espíritos universais. Não é a Umbanda não trabalha com espírito só brasileiro, nascido no território tal, no estado tal. Não, ela está dentro de um conceito, dentro de um contexto espiritual maior. E é por isso que tem espíritos que gostam mais da Umbanda, tem espíritos encarnados que gostam mais da Umbanda, alguém de uma Umbanda, outro gosta mais de ficar, eles falam mesa branca, né? Mas na verdade não é mesa branca coisa nenhuma, porque na verdade a toalha branca que se colocava na mesa era simplesmente para mostrar a limpeza. No início, as pessoas não falam, não tem nada de rebater, nada disso. É que você tinha uma mesa branca, uma toalha branca, onde ela ficava suja, você tirava e lavava. né? E depois as pessoas falam, não, podia ser, bege também, né? Podia não necessariamente bege, precisa ser mas branco. Mas não mostra tanta sujeira da mão, porque as pessoas colocavam a mão na toalha, né? Aí algumas pessoas ainda colocam a mão na mesa, né? E alguns já tiraram a toalha. Sua bastante, né? Sua bastante, de acordo, né, com a manifestação dos espíritos. E é interessante falar no livro lá de Humberto de Campos, né, Brasil, Pátria do Evangelho, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá ele fala do nosso berço. O nosso berço foi feito de quem? Quem tinha aqui? Quem estava aqui? Os índios, né, os negros, que foram os escravos trazidos da África, né, e o povo mais humilde do mundo, que era os portugueses naquela época. Tudo bem que eles dominavam a navegação como tal, mas que os portugueses que foram enviados para cá eram os desertores, ou seja, os mais humildes, né? E, ou seja, quem desencarnou e estava no plano espiritual são os índios, os negros, né? E os pretos. Por isso que eu gosto do pai Joaquim. Remete também um pouco lembrar dos portugueses também, antigo, por mais que seja de preto velho. Pai, né? Joaquim, a mãe Joaquim, está bem. Ou seja, são espíritos, né, que a Umbanda trabalha, que é o berço do Brasil. Sim. Né, o Brasil foi concebido foi criado plano espiritual com esses espíritos. E agora, nessa questão, acredito... Não criado, plano espiritual sempre existiu, né? Só para corrigir. Acredito que ficou clara essa questão da Umbanda, né? Vamos dizer, o candomblé já é uma outra religião. Isso aí tem assento na África. Por exemplo, quando você faz parte da estrutura ritualística do candomblé, a pessoa que representa o candomblé aqui, ela tem um assento na cidade X. Por exemplo, tem o Gilberto, lá de Guarulhos. Ele tem assento na casa de Ifá. O que significa? Quando ele vai para a África, lá ele é tratado como rei. E no Brasil, ele tem uma casa onde ele atua para a comunidade. Então, essas pessoas têm ligações, não só estruturais, mentais, religiosas, mas como também tem cargo honorífico nas tribos de determinada localidade na África. Né? E lá também não existe a manifestação dos espíritos através de médium no candomblé, né? Como assim? Não, não existe a incorporação, a manifestação, a mensagem de espírito através... Ah, não. Espírito de morto não fala no candomblé. Espírito de morto, que eu digo assim, espírito comum, como nós, não fala. No candomblé é só os orixás. Só os orixás. E eles nem falam também, eles só emitem aqueles grunhidos, alguma coisa assim que chama, e eles se comunicam pelos búzios, né? Isso. É o babaloixá, joga os búzios e passa a informação. Sim. Que o orixá... E na verdade, olha que interessante, ele joga búzios que vem na primeira, se você for pensar, vem da primeira forma religiosa que o homem conheceu, que são as pedras, os crustáceos. Quer dizer, você tem ainda essa interação com a natureza. Por quê? Dos búzios, algumas pessoas passaram a abrir animais, nas vísceras dos animais, para ver qual o futuro. Quer dizer, quando a gente estuda a história, não é para saber nome de imperador, não é para saber onde nasceu Dom Pedro, onde é que nasceu com tal pessoa, que Napoleão fez isso, que Luís XIV era o Rei Sol. Não é isso. A história é muito mais do que isso. Quer dizer, você tem que entender o ser humano dentro da sua trajetória espiritual no mundo que a gente vive, no mundo que a gente está. A partir do momento que a gente, sem preconceito, por exemplo, sem preconceito nenhum, se coloca à disposição para entender o candomblé, se coloca à disposição para espiritismo, protestantismo, e todas as religiões, né? Você, sem preconceito, entenda, sinta, porque tem muita verdade em todas as religiões. Agora, existem certas regras que aí começa a complicar. Por exemplo, nós não podemos aceitar tipo homem-bomba. Quer dizer, a religião fala assim, não, você vai lá e vai matar os infiéis. Espera aí, já passou dos limites. Não dá para você... Não, é difícil a gente não parar, né, Euripides, de falar, né? Você deu uma parada aí, porque tem uma pessoa entrando pela porta, pelo chão ali, né? Aí a gente tá falando em espírito, espírito rastejante, essas coisas tudo. Aí daqui a pouco tá entrando pela porta do estúdio, ele por baixo, no chão. Aí você deu uma parada de falar, não foi isso? Foi isso. Falou, que é isso que tá acontecendo? Mas aí era o sonoplasta nosso, o Paulinho, que estava ajeitando um fio ali. Então não é nada de espírito. Eu olhei e falei assim, o que, que aconteceu aqui, né? A porta abre sozinha. Abre sozinha? A porta abriu sozinha do estúdio, né? E aí cê, não entrou ninguém. Aí você olha ali para baixo, tem uma careca ali. Uma careca. Brilhante. Alguém ali, ainda embaixo. Aí eu podia falar, meu Deus do céu, já está acontecendo algum efeito aqui, né? Agora, nessa questão da espiritualidade, né? Hoje, nessas pesquisas que eu faço, eu fui no Centro Espírita fazer uma palestra sobre essa questão da mediunidade de efeitos físicos e fiz a sessão do copo. Na verdade, as pessoas têm um medo de sessão do copo, né? Que fala assim, vai dar problema. E não vai dar problema nenhum. Primeiro, é bom que você saiba que você tem espíritos protetores, espírito protetor e tem anjo guardião, espírito guardião. Quando você trabalha sério, quer dizer, não é curiosidade, não é brincadeira, não é, é uma coisa que... Tem um propósito, né? Tem um propósito. Então, espiritualidade vem junto. Você falou, Jorge, né, da família, da minha família. Minha família começou a fazer teatro e depois de fazer a sessão do copo. Nós fazíamos sessão do copo em casa, aí o copo andava para lá, andava para cá... Aí o copo, conversando com a gente, letrinha por letrinha, falou pra gente, pra minha irmã, largar o copo. Ela primeiro foi assim, ela tava no copo, ela falou assim, cada um vai tirar o dedo do copo. Então, nós irmãos, cada um foi tirando. Sobrou o copo na mão da minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha e o copo andava. Aí ele falou, pegue uma caneta e um papel e relaxe. E ela relaxou e ela começou a escrever, a psicografar. E dessa psicografia nasceu texto de teatro, nasceu peça de teatro. Depois da psicografia, nós partimos para esse tipo de laboratório que é aparição de luzes luminosas. Fechava toda a casa, a gente juntava e as luzes apareciam no quarto, né? Tudo escuro, aparecia. Pá, pá, pá, pá. Aí você fala, oh, efeitos físicos. Aí minha irmã, ela chegou a psicografar com uma mão direita uma coisa, mão esquerda outra, e falando com a gente, né? E ela totalmente inconsciente. E ela acontecendo lá, e ela, tudo bem. Aí depois houve a incorporação, que eu chamo de incorporação, um diretor de teatro inglês veio lá, e veio nos dar um curso de teatro, falou assim, vocês precisam aprender. Veja, é uma relação com espiritualidade. Espiritualidade ensinando coisas que as faculdades devem ensinar aqui, mas não tínhamos, na situação, não era... Que ano? Em que ano? 1970, 78, né? Que legal. Então nós montamos as peças de teatro, fizemos direção, e aí nesse contato com a espiritualidade... Esse diretor trouxe um artista russo que se comunicava somente pelo gestual. Olha, é algo maravilhoso você ver o médium, sem falar uma palavra, conversar só no gestual. Mímica. Ele era mudo? Né? Não, ele era um artista normal, ele falava direitinho, só que ele se especializou... Ele interpretava através de gestos. E conversava. Quer dizer, ele movimentava o corpo da médium, isso eu achei interessante, porque ela não tinha tanta flexibilidade. E o corpo se movimentava de uma forma diferente. Quer dizer, mesmo a gente com o corpo meio endurecido, você tem condições de fazer... um bom trabalho espiritual. E aí ele falando o seguinte, quando você está reunido em casa, quando você está numa conversa em casa, aí as pessoas começam a querer discutir, conversar e tal, e de repente alguém tem uma ideia muito boa, e resolve uma situação familiar, aí o espírito que... o guardião ou espírito familiar, fala assim, tá vendo, ainda continuo bom, que eu dou um conselho aqui, o outro captou e acabou toda a briga da família. E o artista faz isso. Quando o ator está no palco e às vezes não consegue chegar aonde tem que chegar a personagem, às vezes um espírito vem, incorpora no ator e o diretor fala, é isso que eu queria. Aí ele sai todo, o espírito sai todo, e diz, ainda continua o bom. O problema é se ele não voltar, né? Aí só para tá... complementar isso, nós tínhamos dois grandes artistas aqui em São Paulo que fazia teatro por mímica. Eu não estou lembrado agora o nome dos dois, mas era uma mulher e um homem. Quando o Circo de Moscou veio aqui para o Brasil, estive lá no Ibirapuera, os dois maiores palhaços do mundo eram russos. Só que eles não falavam nada. Só com a pita e com a mímica, você rachava de dar risada com esses dois palhaços. Isso. Ou seja, era inspirado, né? Inspirado. Inspiração, né? Que também é uma mediunidade. Rui, você e Eurípides, eu sou mais novo do que vocês, então foi pouco tempo. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui no cinema, lá em Patamutec, levar lá uma Super 8 lá para passar pra gente, era mudo. A gente entendia tudo. Né? E não era escrito, não tinha legenda, não. Era mudo mesmo. O Charlie Chaplin até hoje passa os filmes dele que são um sucesso, né? Aí você fala, aí o cara tem que ser artista mesmo. Que ele tem que conseguir, através do gesto, através da expressão corporal, passar o sentimento. Isso. Né? Esses dias estava passando aquele da. Esses dias estava passando, eu parei para assistir do Charlie Chaplin, o da menina que é cega, que ele é lindo. Que ele consegue. É dar o dinheiro para a menina ser curada, né? E no final, e pior que o final ainda deixa a gente no suspense, que ela reconheceu que era ele, né? Que ela reconhece que foi ele que deu só para segurando na mão dele, tocando nele, reconheceu que era ele, que ele não queria falar que era ele. E ele era um miserável, quer dizer, um andante, né? Um pedinte que tinha feito aquilo por ela que ela jamais ia acreditar. Mas o filme de maior sucesso do Charlie Chaplin é O Garoto, né? Que aqui ele trabalha com o menininho, com o Jack Coogan. E, nossa, maior sucesso até hoje, passa aquele filme, você gosta do filme por causa das mímicas e por causa dos trejeitos. Isso, e a emoção que o cara passa. Como é que você pode chorar em um filme que ninguém está falando nada? Né? É verdade. Você pode, poxa vida, só a realidade de hoje é totalmente diferente do que a realidade que nós vivemos lá atrás nesse sentido. A tecnologia nem se compara. Mas aí você quer conhecer um artista verdadeiro, tipo assim, que você não pode negar que era artista, olha o Charlie Chaplin, né? Como muitos outros que tinham naquela época. E agora, voltando à nossa mediunidade e ectoplasma, e agora já estou sendo cortado pelo meu amigo, diga. Só comentar que o... traje cortado é sacanagem, é interrompido, pô. Interrompido. Você vê que a intimidade é essas coisas mesmo, né? O Trajano Candelária, né? Ele comentou aqui no YouTube, respondendo a pergunta para sorteio: você já presenciou algum efeito físico? Ele falou: o efeito físico que ficou marcado na minha família foi a materialização de uma aliança de meu avô, que por ocasião do desencarne deste havia sumido. Apareceu na carteira do meu pai. Isso. Olha que interessante. Essa foi uma experiência que o Trajano teve com efeitos físicos. E olha, gente, efeitos físicos, né? A gente tem muito centro espírita que fala, tem receio disso, né? Alguns médiums, porque são médiums que você tem que ter ectoplasma, aquela fumacinha branca, né? Que as pessoas veem em algumas fotos. E quando você trabalha na unidade de cura, você tem ectoplasma. E as pessoas não entendem isso. O ectoplasma é uma matéria que ela tá dentro do universo e ela molda coisas, ela molda não só a questão da materialização em si, ela pode mudar um órgão, ela pode melhorar uma visão, porque os espíritos manipulando essa energia, esse elemento cósmico, né? Você consegue fazer maravilhas. E a gente fala assim, nossa, foi um milagre. É um milagre porque nós não conhecemos, mas ao mesmo tempo a espiritualidade só faz aquilo que está dentro das regras de Deus. Eurípides, muito bem lembrado, né? Trabalho de cura é efeito físico, né? Então, você fala, hoje em dia não existe mais trabalho de efeito físico. Existe muito mais trabalho de efeito físico. Todas as vezes que a gente vai no médio de cura, todas as vezes que a gente vai para Ribeirão Pires, lá para o Edson Barbosa, nosso amigo Edson Barbosa, médio, que trabalha com o Dr. Stephanie e o Dr. Xavier, lá que são os médicos principais do plano espiritual, é efeito físico. Quando a gente vai para o João Berbel, é efeito físico. Quando a pessoa vai lá para Badiana e para o João de Deus, é efeito físico. O que acontece é que são pouquíssimos médios de efeito físico, não são muitos, que conseguem drenar esse ectoplasma e conseguir aplicar nas pessoas. Pode falar, Rui. Olha, eu estive lá na minha cidade, onde lá o Valdemar Coelho... Então, hoje o centro está abandonado, porque o Valdemar Coelho não tem mais condições físicas de trabalho, e a gente até falei, puxa vida, vamos ver se a gente arruma um jeito de articular, porque você conhece... Em Leme, né, Rui? Em Leme. Você conheceu lá o Centro Espírita, é maravilhoso, lindo, e está abandonado. Santuário Ramatiz, né? Santuário Ramatiz. Mas o Valdemar Coelho curou tantos artistas. O problema do Valdemar Coelho, vamos botar os pingos nos is para não achar que o negócio ficou abandonado por causa de desleixo, né, Rui? É porque o Valdemar Coelho tá com Alzheimer, não é isso? Alzheimer. Então ele perdeu, quer dizer, você... outra coisa, né, interessante, existem dois tipos de mediunidade... que tem que ser o médio de cabeça, senão não dá certo. Psicografia e efeito físico, e médio de cura. Não, ele morreu, ou o médio de psicografia morreu, ou o médio de cura morreu, o trabalho acaba. Pode ter certeza. Vai aparecer outras pessoas que vão fazer em outro lugar. Mas, por exemplo, no dia que o João Berbel, no dia que o Edson Barbosa morreu, daqui a pouco você vai ter que ficar procurando médio por ele. Vai aparecer um ou outro em outro lugar, porque não é fácil, é complicado. Eu dou um médio de psicografia. O que faz Cátia Consoladora, como a Fernanda, como o Rogério, né, como muitos que fizeram, que estão fazendo hoje em dia. Eles têm que assumir o trabalho eles mesmos. Não dá para ser um trabalho coletivo. Sim. O trabalho é aquele cara, é aquela pessoa. Exige muito sacrifício, exatamente, e perseverança. Né? Agora, um dado que é importante, eu acho que a gente saber da história do espiritismo, é o seguinte, a gente pensa que a espiritualidade vai se manifestar, precisa ter um ambiente propício, água fluídica, fluidificada, precisa ter musiquinha, precisa ter todas essas coisas. E olha, o espírito se manifesta em qualquer lugar, em qualquer condição. Em qualquer religião. Dentro do carro é para passar a música para mim dentro do carro, para aí, para o carro aí, porque é agora. Mas agora. Deixa para depois, não, se não for agora, você também não vai ter a música. Pronto. É isso. Então, qualquer lugar é lugar. E o que acontece? Quando a gente estuda espiritismo, as mesas girantes, elas aconteciam, não eram num lugar totalmente... totalmente bonito, estruturado, tal. Acontecia na mesa do bar. Quer dizer, as pessoas estavam brincando, estavam festejando, sentavam em volta de uma mesinha e a mesinha começava a dançar. Quer dizer, em outras palavras, era um ambiente de álcool, de jogo, de tudo que você pode imaginar, e a mesa está funcionando, está pulando para lá, pulando para cá. Agora, isso tem que estar claro. Esses ambientes, os espíritos batedores, como tu vai falar, né? É tipo batedor mesmo. É muito mais para chamar atenção, né? Para chamar atenção, né? Agora, quando você sai de lá e vai para um lugar onde mais estruturado, né? Com mais cuidado, onde você vai pesquisar, aí é necessário que você tenha esse espaço ou na sua casa ou no centro espírita. A questão de um mês atrás, eu fiz uma sessão do copo no centro espírita aqui. O copo andou. Foi muito interessante. O copo andou dentro do centro espírita. E o copo anda, e é uma coisa que ninguém segura o copo. O copo anda. Aí, na outra semana, voltei lá e quis fazer outra vez. O copo não andou. Por quê? Porque depende dos espíritos quererem ou não. Não é uma coisa que eu falo assim, agora eu vou fazer e faço. Não é assim. Mas é bom deixar claro também que para não recomendar as pessoas fazerem em casa, brincadeira do copo, né? Porque esse é um trabalho que vocês faziam já com uma seriedade muito maior. Porque o que acontece? Na minha infância, eu vi muita gente brincando com o copo, né? Fazendo brincadeira do copo de forma inconsequente, né? Ou seja, não sabe o que é espiritismo, não sabe o que é mediunidade, não sabe qual é a seriedade que tem em relação a isso. Coloca o copo lá e chama qualquer espírito e vem né? Funciona, porque vem qualquer espírito leviano participar dessa brincadeira. No caso, não era uma brincadeira, era uma coisa séria. Sim, mas é importante a curiosidade. Eu falo assim, não, curiosidade é ruim. Não. O mundo melhorou muito por causa da curiosidade. Quer dizer, a pedra se movimentou. O que aconteceu? A pessoa foi lá e empurrou a pedra. Não conseguia. Curioso, né? Esse negócio, como é que funciona? A curiosidade faz com que as pessoas aprendam. Eu, quando coloquei o prego, era pequeno, na tomada, coloquei de um lado, era voltagem de 110, num lado não deu nada. Quando eu coloquei no outro furo, tomei um choque, né? Que é a curiosidade. Quer dizer, eu falei, então esse negócio faz tremer. E quando eu dava aula na faculdade... No caso, a mão no fogo também. Se você colocar a mão no fogo, vai esquentar e vai queimar a mão. Vai, né? Queimar a mão. Por isso que a gente também aprende não só com a curiosidade, mas também com a experiência dos outros. Sim, mas acontece que a experiência dos outros... Se você pensar, eu cheguei na faculdade e falei assim, quem aqui já tomou choque? A pessoa fala assim, eu já tomei choque. Como é que é? O choque esquenta. Esse cara nunca tomou choque. Nunca. Ah, o choque esquenta. Esquenta, meu amigo. Aí eu falo assim, e quem aqui realmente tomou choque? Assim, olha, não esquenta não. Você fez assim. Esse tomou choque. Esse tomou choque. Vai tremer o corpo do cara inteirinho. Já tomei choque feio. É, olha só, pessoal. É, então, no que o pessoal está falando aqui, esse negócio do copo, tem que tomar cuidado mesmo. E se você for fazer, claro, a brincadeira do copo no bar, vai ser os espíritos pingaiada que vão movimentar o copo. Não tenho dúvida nenhuma disso. E o que é arriscado é você levar ele para casa depois. Então, tome cuidado sempre. Né? Mas quer fazer uma coisa direito, faça bem feito. Né? Faça mas, bem feito. O Jorge, outro dia eu tava com a contadora num escritório aí, nós estávamos com dificuldade para acertar o negócio. Depois, no outro dia, voltei lá. Falei, poxa vida, você não aprendeu? Falei, aprendi. Agora, eu não erro mais porque eu aprendi. Então, tem muita gente que erra sempre porque não aprendeu. Sim. Certo? Isso. E agora, tem que o erro faz parte da vida. E você tem que, do erro, a gente tem que tornar um aprendizado, né? Vamos fazer o intervalo? Desculpa, Yuri, sabe por quê? Como é que é? Daqui a pouco, pessoal, por causa de você... Foi interrompido, hein? É, não, mas por causa de você, daqui a pouco o pessoal vai mandar a gente expulsar a gente aqui, os patrocinadores, olha lá. São 9h11, já devia estar passando o momento Gigavale e o Yuri não para de falar, né? Vamos lá. Tinha que colocar a culpa em alguém, né, Yuri? Claro. Esse é um defeito de ser humano, né? São 9h11, vamos para o nosso intervalo comercial e agora vamos homenagear. Nós estamos falando de Mediúnica, aqui com Carlinhos Conceição, a música Mediúnica. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Glória ao Pai eterno, não há além.

Eu me lembro que eu, desde pequeno, eu fui sempre pesquisei, sempre perguntei, indaguei, sempre queria saber o porquê das coisas. E por isso fui fazer faculdade de Direito, né? E na faculdade de Direito, que aí que eu percebi, por exemplo, questão de família, quem era a minha família, família até o quarto grau. Aí eu lembro que a gente falava assim, não, ele é meu primo de segundo grau. Aí eu fui ver que meu primo de segundo grau não existe, né? Aí eu falei assim, que engraçado, né? Familiar de primeiro, segundo, terceiro, como é que conta isso? Que as pessoas decidem o que é família, antigamente era até o sexto grau, né? Porque é só questão de herança, né? E a gente fala depois, a família é sagrada, a família. Para o direito, a família não é sagrada. A família nada mais é do que uma forma de sucessão e forma de ajuda mútua entre as pessoas. Aí você vai aprendendo o que, que é a linguagem dos homens, a linguagem do mundo e a linguagem espiritual. O direito, a linguagem dos homens, né? Então, você aprende que a morte é quando a vida cessa. Ah, aí o que acontece? Hoje, a morte significa morte cerebral. É outra coisa. Então, o cérebro não dá mais sinais de vida, então a pessoa morreu. Para fins de medicina. Mas a pessoa está respirando ainda, né? E mesmo assim, você fala, já morreu, né? Hoje o conceito de morte está mudando. Como é que você sabia antigamente como é que a pessoa tinha morrido? Você pegava um espelhinho, colocava na frente do na boca ou do nariz dela, se formasse aquela condensação, embaçasse, a pessoa estava viva ainda. Se não embaçou, morreu, né? É a questão de não embaçou. Né? Mas mesmo assim, né, a gente tem certo medo, porque a gente ouve muita história. Por exemplo, a gente ouve falar assim, salvo pelo gongo. Né? O que significa salvo pelo gongo? A gente pensa, o que é o gongo? É o seguinte, antigamente as pessoas entravam em catalepsia, parava tudo, não dava para perceber que o senhor está vivo, você enterrava a pessoa e depois, na hora que você ia abrir o caixão, estava tudo arranhado o caixão. Então a pessoa estava enterrada viva. O que, que o pessoal das cidades fizeram? Amarraram, por exemplo, fizeram um furo no caixão, amarraram no dedo uma cordinha e colocaram um sininho lá fora. Quer dizer, em outras palavras, se a pessoa se mexesse dentro do caixão, o sininho tocava. E a pessoa corria lá, abria o caixão e tirava o cara. E significa salvo pelo gongo, salvo pelo sino. Né? Mas você vê, isso aí é verdade? Isso é verdade, salvo sabia pelo não, gongo. Sabia não. Eu associava salvo pelo gongo só na luta de boxe mesmo, né? Só associava isso. É que a gente conhece a luta, de boxe, né? E você não é o único, eu também achava isso. Uhum. Só alguém bateu. Tim! Mas como é salvo pelo gongo? Não. Então, porque a gente quando estuda, a gente vai estudando história. Por exemplo, onde é que as pessoas colocavam as pessoas mortas? Uhum. Aí a pessoa fala, onde é que é? Na mesa da cozinha. Então, o morto ficava na mesa da cozinha e as pessoas ficavam jantando em volta, tudo isso. Porque o único lugar que tinha mesa era a cozinha. Não tinha a sala, não tinha a mesa, né? E então a pessoa ficava ali, né? As pessoas em volta, tudo bem. Isso é história sendo escrita, história contada. É, mas a história mais famosa que existe é de Romeu e Julieta, né? Que ele tomou veneno para acordar depois de uma certa hora e a Julieta, né? Julieta. E não acordou, o Romeu tomou o veneno lá e morreu junto com ela. Mas aí é ficção, né? É ficção. Ficção, uhum. Mas é famoso, né, então, Romeu e Julieta. Então, quando você fala de morte, a morte existe, é um fato. Veja, no direito a gente aprende que é fato ou é ato? Não tem outra saída. Ato é entre pessoas. O fato é natural, né? Chove. Chove é um fato, né? Ninguém faz acordo para chover. Chove, né? Inundação. Inundação. Então, é um fato. E os fatos você não discute, né? Ato, sim. Ato você coloca as cláusulas, faz contrato, tem testemunha, tudo isso. Mas o fato é o fato. E o fato de morrer, você morre. Você vai chegar um dia, vai morrer. A única coisa que eu peço para Deus, por exemplo, é que quando eu tiver para morrer legal, numa boa, mas não tenha dor. O que eu não gosto, eu detesto dor. Não sei se alguém gosta, mas eu não gosto de dor, né? Então eu peço que a morte não seja tão dolorida ou dolorosa, né? Desculpa te interromper de novo, Eurípides, mas a gente precisa encerrar o momento de gravar. Isso. Né? Então, concluindo, indo para a conclusão, né? Sem interrupção, assim, orientando a forma de falar. Assim, a morte, se você tem medo da morte, tenta se informar, sabendo o seguinte: se você não acredita em nada, você vai morrer e acabou tudo. Mas se você acredita em alguma coisa, faça da morte um momento sublime, um momento bom, um momento de boas conversas. Não fica chorando lá, ai, estou morrendo. Não, olha, vou morrer, você sabe. Não precisa nem dizer que você está morrendo, todo mundo está sabendo. Os exames estão todos ali, o médico está ali, todo mundo sabendo que você vai morrer. Então você faça desse momento um bate-papo de passagem. Ou como a gente sabe, é um rito de passagem. Um rito de passagem onde você passa para o lado de lá e você, com certeza, se você fizer uma boa prece, um bom momento, você vai continuar ajudando as pessoas que são muito queridas do lado de cá. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Giga Vale Atacado. No Giga Vale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. Giga Vale Atacado. São 9:35 e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Eurípides Barçanufo. Barçanufo, hein? Eurípides Castro Júnior. Apareceu aqui o Barçanufo, mas eu sou o Eurípides, que não sou o Barçanufo. Mas a homenagem ao Eurípides Barçanufo, quem não conhece, foi um dos maiores médios de todos os tempos, segundo o Chico Xavier. Então, é homenagem ao Eurípides Barçanufo. Então nós temos aqui o Eurípides Castro Júnior, porque o pai dele já era Eurípides. Mas o Zenildo Rodrigues cumprimenta a todos pelo programa e deseja uma boa semana a todos. Estou trabalhando, Zenildo. Você está um bom trabalho para você, viu? A Vilma Torres cumprimenta pelo programa e deseja um bom domingo a todos. E quem entrou aqui também no YouTube Live, porque o Facebook deu um probleminha aqui também, então quem não estiver conseguindo acessar, assista pelo YouTube, que o YouTube ele não tem atraso e consegue ouvir melhor. Então entrou aqui, foi o José do Espírito Santo, né, meu primo lá de Santos, fala ótimo dia a toda a equipe, que Deus ilumine a todos, votos da Irene e o Gustavo, mandar um abraço, um abração pro Gustavo que tá escutando a gente lá, né, e eles disseram que gostaria de dizer que são fãs de carteirinha do programa. E o Aécio César falou, bom dia a todos do Vivência, ótimo assunto, eu já presenciei um caso de efeito físico e a pessoa que produziu desconhecia esse dom. Abraço a todos. Respondendo a pergunta para sorteio, né, que você já presenciou algum efeito físico, né? E a Irene também, a prima entrou aqui, mandou um bom dia também, meus amigos, abraço a todos, Irene, Gustavo e José Manuel. Legal, né, pessoal? Aqui no Facebook Live, só comentando aqui também que a Marina Ferri estava assistindo a gente por aqui. Tinha mandado um bom dia, que linda música, me lembrou a voz de Jutei, que faz o Alabe de Jerusalém. Ah, um bom programa a todos. Eu só queria dizer para a Marina Ferre que ela precisa marcar um dia para ela vir aqui ao nosso programa, porque ela tá nos devendo uma visita aqui em São José dos Campos. Meu Marina, cobrança, um bom dia para você. Cobrança no ar aqui, ó. E o Lucas Neve também falou aqui, ó, lemos o livro dos médios, né, Inácio Ferreira, Robson Pinheiro, aprendemos muito corrigindo os erros. De anjo para baixo estamos sujeitos a falhas. Cristo não erra mais, não erra, né, ele quis dizer. E a Beatriz Paula Porto, eu, meus irmãos e amigos fazíamos a brincadeira do copo na juventude. Paramos porque ficamos com medo. Acho que é todo mundo, né? Muito legal, né? Obrigado pela participação aqui de todos, continue aqui conosco. Ah, só comentando aqui que a minha prima, Tatiana Heisman, também falou que sim, já presenciou efeito físico. Estava numa casa onde houve uma cirurgia espiritual. Após a cirurgia, o botão de rosa que estava no quarto estava totalmente aberto. Muito legal, né? Então, eu vi um fenômeno disso aí, viu, Jorge? Que tem uma amiga nossa que era médium, mas morava lá. Numa chácara aqui de São José dos Campos. Eu fui lá, ela tinha uma pedra redonda, ela falou, olha, deixa eu acender o cigarro para os meus guias. Pegou o cigarro e jogou o cigarro numa pedra redonda, o cigarro parou, ficou meio torto, e aquilo, falou, deixa eu fazer o reforço aqui. Acendeu um cigarro nos quatro cantos da sala dela, o cigarro se olhava assim, mas sumiu. Praticamente em um minuto o cigarro sumiu, quer dizer, foi consumido, né? Eu falei, poxa vida, que interessante ver os efeitos físicos acontecendo na frente da gente. Né? O efeito físico, ele acontece a todo instante, à nossa volta, e essa pessoa que falou aí que parou de fazer sessão do copo, continua fazendo agora. Agora você sabe mais, estudou mais, começa a fazer. Porque a espiritualidade, ela está o tempo todo querendo se comunicar. Né? E às vezes ele comunica pela intuição, pelo sonho. Né? Mas você pode reunir pessoas para que as pessoas juntas tenham esse contato maior com a espiritualidade. Eu continuo a fazer, faço palestra nessa área e vou fazer a semana que vem, vou fazer novamente a sessão do copo, né? Para ver como é que funciona. Porque o importante é isso. Não é curiosidade, é como ter esse contato maior com a espiritualidade. Medo, o fenômeno que dá na gente, medo, quer dizer, ele é, quando você tem medo, você corre. Isso é muito bom na natureza, porque se você, um cachorro vier na sua direção, e eu latindo, for um cachorrão, é melhor você correr. Não adianta você falar assim, e você tem medo, não enfrenta, quer dizer, tem certas coisas que você pode ter medo, que não acontece, é até bom para você se salvar. Agora, nessa questão com a espiritualidade, materialização, você vai lá no centro espírita, e nesse centro espírita, então, há esse trabalho de cura. Mas saiba como funciona isso. Quer dizer, ajuda a melhorar a ambientação, o ambiente. Saiba que o ectoplasma está sendo manipulado. Saiba que as pessoas estão ali, desejosas, né, de melhorar a saúde. E aí fica aquela dúvida. Bom, mas se a pessoa está doente, é porque ela tem que estar doente. Não é bem assim a vida. Não é porque a pessoa tem uma coisa que tem que ser. Mas sim, pode ser. Isso a gente aprende no direito. Eu agradeço a Deus ter feito a faculdade de direito, porque aprendi tanta coisa, né, entre o pode ser, né, e aquilo que é. Aquilo que é são as leis físicas. Tudo que sobe, desce. Agora, o pode ser, né? O ser, quer dizer, o ser bom. Né? Não, a pessoa é boa por natureza. Não é verdade. Ela é má por natureza. Também não é verdade. Porque estamos no mundo do ser. E ainda tem aquela outra coisa que a gente aprende na vida, é o parecer. E nessa aí, as donas Candinhas, os seus Candinhos, adoram o achismo. O achismo é aquilo que parece ser, mas não é bem o que é. Explica para o nosso ouvinte o que significa Candinha e Candinhos. Candinha é um termo é antigo até, né? Era na revista. Hã? Tinha uma revista que tinha os mexericos da Candinha. Mexericos da Candinha. Né? Então é uma coisa antiga que as pessoas estavam mexericando. O que é mexericando? A mexerica é alguma coisa que você que gosta de mexerica, quando você parte a mexerica, o cheiro recende. Quer dizer, não dá para você não recender. Então a mexeriqueira... Não dá para esconder que você está chupando a mexerica. Não dá para esconder. Então a pessoa partiu a mexerica. Então as mexeriqueiras ou mexeriqueiros são pessoas que partem, colocam uma ideia no ar e essa ideia vai para todo mundo e complica a vida de muita gente. Eu comecei. Eu tava pensando aqui que dava pra gente fazer um programa só disso. Dessas curiosidades, dava não? Curiosidade. Um monte de coisa aí, assim, e trazia pra gente. Não, mas é quem falou da Candinha, os nossos ouvintes novos não sabem disso. Fazer um programa festivo aí, só as curiosidades com Eurípides e Castro Júnior. Né? Porque hoje eu aprendi a do sininho. A do gongo. Sininho do gongo, né? Hoje, da mexerica também. A mexerica eu sabia, né? Mas, pô, mas é legal, um monte de gente não sabe. Não, mas também tem que saber que a mexerica que você está falando não é essa mexerica que o pessoal fala aqui em São José. É aquela pequenininha. É mexerica mesmo, né? É, que é mexerica mesmo. O pessoal fala mexerica, mas... É a Pocan, né? Não. Na minha região, na sua região lá de Bocaina, de Jaú, aqui nós chamamos de laranja cravo. Laranja cravo. É, que é um enxerto de laranja... Pera com a mexerica, né? E esse é agora, e essa coisa, eu estou estudando agora, aprofundando mais ainda, a questão do Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato teve acesso, ele participou de sessões espíritas, principalmente sessão do copo. Ele achava isso do outro mundo, e realmente é do outro mundo, né? Mas então ele teve contato com a espiritualidade. E... Mas isso tem bastante material sobre ele. Tem, o Monteiro Lobato, né? E as pessoas, e como eu sou no Vale do Paraíba, né? Terra daqui, está de Taubaté, mas mostra a cultura do Vale do Paraíba. Então, a gente se aprofundando em Monteiro Lobato, você vai entendendo melhor o que ele quis passar para o Brasil. Quer dizer, ele é uma pessoa ligada à cultura e à educação. Ele criou a Editora Brasiliense, ele acreditava que a pessoa educada, ela seria melhor. Então, o Monteiro Lobato tem um grande trabalho dentro da cultura, da pesquisa de cultura e da educação. E o sítio do Pica-Pau Amarelo, se você for ver o que ele escreveu, ele tem ali, no sítio, acontecia tudo. É como se fosse uma sessão ao ar livre, né? Mas hoje, se você for ver o sítio do Pica-Pau Amarelo, os politicamente corretos, tem um monte de gente que vai criticar, né? É, o politicamente correto que a turma fala aí é o seguinte, são pessoas altamente preconceituosas que acham que só tem um jeito de se viver. E não é assim, a diversidade no mundo... Quer dizer, a época, o tempo, todas as coisas que levar em consideração. Quer dizer, não adianta você falar que Monteiro Lobato é racista, não. Ele escreveu dentro de um tempo onde tinha uma sociedade estratificada. Hoje seria completamente outra. Né? E isso tem que estar claro para as pessoas. Para de falar assim, do politicamente correto, que isso é um atraso de vida. Isso aí deu guerra de religião. Esse politicamente correto deu nazismo na Alemanha, deu uma porção de coisas, de guerras, porque vai para a fogueira. No final da história, a pessoa que é politicamente correta, ela quer que o outro vá se queimar na fogueira. Então, e quer que siga o que ela pensa. Isso. E a pessoa, assim, altamente egoísta, né? Os politicamente corretos são altamente egoístas. Isso começou nos Estados Unidos, né, o politicamente correto, né, dentro da terra da Ku Klux Klan, né, do KKK, né, quer dizer, você tem uma série de coisas acontecendo no mundo que você fala e não sabe o que você fala e da onde vem o que você fala. Quando a gente entende, a gente começa a estudar a história, começa a ver a nossa vida, você fala, agora estou entendendo. Hoje estão falando em política, hoje está tudo acontecendo em política. Eu só falo, político é assim, político é assado e tal. É o seguinte, eu aprendi com um grande homem chamado Franco Montoro. Ele falou o seguinte, todo mundo que reclama, que entre num partido político, dispute a legenda. Faça eleição, participe da eleição, vá depois de casa em casa, troque ideias com todo mundo, ganhe a eleição, vá para o Congresso Nacional, discuta lá com os deputados, colegas, a tua ideia, vê se passa uma ou duas, três, porque não passa mais do que isso numa legislatura, né? Vá participar e aí você efetivamente vai poder falar sobre política. Sim. E a gente vê pessoas espíritas, né, entrando na política, falando isso, e as pessoas falam assim, não, isso não é verdade, mas será que ele é bom? Meu pai falava uma coisa muito simples, Rui, sabe? A gente só fala mal das pessoas que estão próximas da gente. Então o político está perto da gente e fala, eu conheço o político, é assim, assim, assim, assim, assim. Agora o outro que ele não conhece está lá longe. a pessoa fala assim, não, aquele é bom. É bom porque não está perto de você. É. Porque isso tem que estar claro para nós, espíritas, né? Nós que estamos falando de doutrina, estudamos, falamos de reencarnação, melhoria do mundo. O mundo não vai melhorar se a gente não mudar as leis. Aliás, o Kardec deixou claro que o espiritismo veio para influenciar as leis. Sim. Porque você só pode ser obrigado a fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, e no livro Obras Póstumas, ele diz... Se existem leis ruins, é porque foram feitas por políticos ruins. Claro. Se existem leis boas, porque foram feitas por políticos bons. Então, na legislação, tem que ter aquilo que o Espiritismo traz, dizer, tem muito de coração e pouco de razão, porque um pouquinho de razão é bom. Quando é razão demais, você já começa a ficar discutindo e não chega em nenhum lugar. Tem que ter emoção também, né? Tem que ter coração também. É, porque o racional é bom. Sabe, a gente sabe que 1 + 1 = 2. Mas o que você faz com isso depois? Você vai retirar as coisas dos outros? Vai deixar a sociedade pior? Quer dizer, você tem informação, você sabe raciocinar. Mas, e isso, acho que esse momento que estamos vivendo, Rui, acho que é um momento ímpar na história do Brasil, essas mudanças que podem ocorrer. Não, e aqueles que falam, vão votar mais porque nenhum político presta. O que ele está contribuindo na política? Pois é, nenhum político presta. Mas o político está lá porque você não está lá. Vá lá. Então aí você fala, mas o político não presta. É, você também não presta. Né? Eu acho que muito... E quem é que pôs o político lá? Pois é, Rui, é isso que tem que estar muito claro para nós. Nós falamos aqui mediunidade, falamos em materialização, falamos de cura, falamos porção de coisa que a gente coloca que para a coisa melhorar. Mas o importante é saber o seguinte, não esquecer que dependendo de quem vai fazer lei, vai fechar centro espírita, vai ter gente sendo proibida de exercer a mediunidade, vai ter centro espírita fechando, porque vão falar que é necessário ter determinada coisa, isso, aquilo, porque a inveja, né, está aí o tempo todo, e as pessoas não estão assim, não, tudo é fraterno, tudo é amigo, tal. Não é assim. A gente não vive num mundo de perfeição, né? Que todo mundo são bons. Ainda vivendo num mundo prova expressões. Isso. Mesmo de regeneração vai ser 50-50, né? Bons e ruins. Só comentar aqui que o Ari Rangel entrou no WhatsApp, mandou um bom dia, amigos vivencianos, e falou assim, sobre a pergunta para sorteio, né? Você já presenciou algum efeito físico? Ele falou, várias vezes. E para ser sincero, vivemos rodeados de fenômenos físicos. E muitas vezes não nos apercebemos disso. Um bom domingo a todos. O Ari é o próprio efeito físico em pessoa, né? Também, né? É. A psicografia que é. Nossa, cara. É. Não tem jeito de não ser. É um fenômeno, né? É claro. Não é, a psicografia não é efeito físico, mas não deixa de ser no sentido de que, né, ele está materializando em letras algo que alguém está passando para ele, né? É. Então é muito... Mas aí, por exemplo, o cara que faz um negócio desse, ele tem que estar muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Sim. Ali mesmo, no vivo, né? Sensibilidade, né? Então muito essa coisa da materialização, eu acho importante, então, efeitos físicos, né? Eu acho que o maior efeito físico hoje, né? Nós temos que ver a questão da saúde, nesse contato com a espiritualidade, a questão da psicografia, como você bem colocou, né, está acontecendo, e que esses efeitos que acontecem na matéria, né, eles têm que ser melhor analisados, aliás, melhor não, tem que ser analisados, tem que ser visto se é real, se não é o animismo. Embora, muitas vezes, a pessoa coloca coisa como animismo, mas a mediunidade está presente ali, né? Eu acredito que se a gente puder fazer um trabalho num lugar onde, de materialização, seria muito bom, né? Agora, não sei aonde isso poderia ser feito, em São José, Caçapava... Não, mas a materialização, o Ranieri, que era de Guaratinguetá, ele tem inclusive o livro lá, Materializações Luminosas, que eles faziam isso. Aqui em Pinda, tem um centro espírita, onde o padre Isabel vinha e havia materialização. Em Mogi das Cruzes existe o Hospital Santo Ângelo, onde a Aliança fazia trabalho de materialização ali em Mogi das Cruzes. Então tem vários locais aí que o pessoal faz, né? Ainda. Agora, lá com o Ranieri não existe, porque ele faleceu, quer dizer, não está vendo mais essas manifestações. É, o Centro Espírita que ele fundou é o irmão Altino, né? Lá em Guaratinguetá, um centro muito conhecido lá, mas é um trabalho, tem um trabalho normal desse. Na parte social, faz um trabalho muito importante. Nós estivemos lá. É. Né? Eu continuo pesquisando, daqui para frente, dentro dessa linha, talvez, lobatiana, né? De escrever, ver e fazer a coisa acontecer. Eu acho que Lobato deixou claro esse contato com a espiritualidade maior, né? Na obra dele, na vida dele, essa questão racional. Lobato era altamente racional. Ele tinha um coração maravilhoso. Quem criou Dona Benta, a Emília, né? Saber que ele era um poeta, né? Ele é um poeta, um escritor. E acho que a gente tem que voltar um pouquinho isso aí e materializar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eurípides, então deixa eu dar uma dica para você aqui agora, duas. Não sei se você sabe, né? A Mariluza Moreira Vasconcelos, de São Paulo, que já está, ela está já com a certa idade, né? A Mariluza já tem mais de 80 anos já, né, Rui? Ah, deve ter. E a Mariluza, todas as histórias infantis da Mariluza são do Monteiro Lobato. Só que quando ela fez, lá atrás, que o mentor dela é o Tomás Antônio Gonzaga. Quando a Mariluza fez, ela discutiu com o Tomás Antônio Gonzaga, o Tomás Antônio Gonzaga falou, coloca o nome do Monteiro Lobato logo. Ela, não, é porque é perigoso, daqui a pouco vão querer brigar comigo por causa disso e tal. Direitos e autorais. Ela acabou não colocando Monteiro Lobato. Agora que ela fala, poxa vida, eu tenho que dizer que é Monteiro Lobato. Então, se qualquer dia, que a Mariluza está lustra, tá tudo bem, ela participa aí no YouTube direto aí fazendo um programa, e você poderia conversar com ela qualquer hora, né? Procurar ela aí e conversar com ela um pouquinho sobre isso. Outra coisa, essa semana, não é coincidência, eu estava conversando com o Nil, que faz as capas do meu livro, que é design, grande amigo nosso, faz os desenhos animados, todas essas coisas. O Nil está com esse mesmo pensamento seu, precisa materializar alguma coisa do Monteiro Lobato baseada na doutrina. Então você pode conversar com o Nil. Nil, qual a ideia que você tem? Qual a ideia que você tem? Qual a ideia que o Nil tem? De repente pode sair alguma coisa interessante aí. Uma revista em quadrinho, alguma coisa desse tipo aí, entendeu? Para fazer algo interessante nesse sentido, e mostrar alguma coisa assim. E resgata que muitas pessoas não sabem que o Monteiro Lobato ele era espírita mesmo. Uhum. Entendeu? Eu tenho material lá dele, dizendo, falando sobre isso, ele comentando sobre as sessões espíritas que maçom trabalhava. Também, né? E maçom também. Isso eu não lembro, foi direito, não sei. Não lembro se ele era maçom ou não. Mas ele era muito organizado e fazia ata de cada reunião que ele fazia. E a Mariluza, eu assisti um vídeo dela comentando que quando ela, no início que ela começou a receber os desenhos infantis, o espírito que se aproximou, no caso de Monteiro Lobato, falou para ela, você deve publicar as obras sem falar que é psicografia. Nenhuma, falar que é sua. Falou, não. E ela, do jeito turrona que ela é, né, não, vamos dizer assim, ela tem um jeito forte, né, uma personalidade forte. Ela falou, não é meu. É de vocês, por que eu vou ter que falar que é meu, sendo que é da espiritualidade? Não, tá errado. E aí o que acontece? E o espírito bateu de novo, falou, você tem que falar que não é seu, que não é da espiritualidade, que não é psicográfico. Fala que é livro infantil, você vai... Aí vai chegar em todo mundo que precisa chegar a mensagem. Ela falou, não. E aí o que acontece? O que aconteceu? Ela não conseguiu vender, não conseguiu distribuir, não teve a disseminação que a espiritualidade esperava que tivesse. Ou seja, tem muita gente que publica as coisas que não fala que é psicografado, que recebe, que a gente sabe, nós espíritas, sabemos que quando a gente nunca cria sozinho. Nada vem, tudo vem de lá para cá e é uma contribuição mútua, né? De mediunidade, animismo, um trabalho em conjunto para se chegar numa obra. E ela falou que ela deveria ter seguido o que a espiritualidade tinha orientado ela e ter publicado sem dizer que era psicografia. É, precisa tomar cuidado. Psicopictografia. Mas não que tudo, que é errado também fazer psicografia ou livros psicográficos. Precisa tomar cuidado porque existe uma população muito errado, né? Preconceituosa, porque quando aquela cantora Paula... Zamp. Não, Paula Fernandes. Falou que ela recebia intuição de espírito, nossa, caíram matando em cima da coitada, né? E também o Almissati também fala, O Fagner também fala, todo mundo fala, nem por causa disso a pessoa vai perder o sucesso, né? É, eu penso assim, que tem gente que se posiciona e você tem que dar o maior valor para a pessoa. Sim. Agora, vai ter gente que não vai gostar, né? Tem gente que gosta do partido tal, outro gosta do partido tal. A gente tem que respeitar todo mundo. Era isso que deveria valer, é respeitar. Você gosta do A, então fica com A, não tem problema. Eu não gosto, né? Então tem um monte de coisa que eu não gosto, que eu não... Agora, nem por... Se os outros gostam, eu tenho que respeitar quem gosta. O que acontece muito é que, gente, isso é discriminação e preconceito, né? Sim. E a Paula Fernandes nunca vendeu tanto CD como ela vendeu depois disso, que falaram pra ela que as coisas dela eram espirituais, ela continua do mesmo jeito. É que hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, que vocês sabem que eu gosto demais de música sertaneja. Eu toco as músicas gospel, né, no Grupo Castelã, e quando a gente tá na casa da Marcela, eu procuro mais as músicas espiritualistas, mas embora seja nordestino, gosto muito de forró, mas eu gosto muito de música sertaneja. Mas sinto muito que estão tocando hoje não é música sertaneja. Todo mundo canta do mesmo jeito, pode ser homem, pode ser mulher, tudo uma choradeira desgraçada que não tem jeito. Chororô, né? Sabe o que é que faz? Isso não é música sertaneja, pelo amor de Deus. Todo mundo canta igual, não tem um que cante diferente do outro. Então eu me recuso a cantar a música desse povo aí. Né, que virou. Aí o que que acontece? Os outros vão ficando para trás. Os outros que cantavam música sertaneja raiz ou melhor, a própria Paula Fernandes desapareceu um pouco. Por quê? Porque só tem a choradeira aí. Só faz sucesso se for lá chorar. Bom, aí eles falam lá da música lá atrás, que o pessoal contava a vida, mas aquilo lá era folclore, se você for ver. Contava as vidas através da música sertaneja. Contava a história através da música sertaneja. Hoje não. Hoje é só ir lá e chorar. Só chorar. Chorar. É homem ou mulher, cada marmanjo do tamanho do mundo vai lá chorar. Oh. E você falando em música de raiz, eu lembrei do Alvarenga e Ranchinha, que foi um estudo muito bonito na ECA, USP, Escola de Comunicação de Artes, onde fala o seguinte, que Alvarenga e Ranchinha é a primeira dupla sertaneja anarquista do Brasil. Pessoal, vamos encerrar. Daqui a pouco o Paulinho está xingando a gente lá. Né? Vamos lá? Vamos aqui para o nosso sorteio, já está na mão aí, Rodrigo? Se não tiver, a gente vai para outra coisa. Né? Vamos para os nossos sorteios. Agora falar aqui. Os ganhadores, para só inverter a câmera aqui, senão ninguém vê aqui o pessoal que está assistindo. Então, os ganhadores do sorteio de hoje foram... foi o Ismael Castrezana... foi o primeiro ganhador, e a segunda ganhadora foi a Ana Lídia Santana. Então, basta ir buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, que fica na rua Mascarenha, né? Pera aí, deixa eu ver aqui, você lembra, Rui, qual é o endereço? Helena Mascarenha, cento e... Pera aí, tá aqui, ó, achei. Então é rua, exatamente, Rui, 115, rua Helena Mascarenha, número 115, lá no bairro Bela Vista, São José dos Campos. Né, na livraria Casa do Caminho. É só ir lá conversar com o Mário Vinhas. A gente acha que o prêmio é ganhar o livro, mas eu acho que o prêmio é ir lá conversar com o Mário Vinhas, ter essa oportunidade de bater papo com ele. Então é Ismael Castrezana e a Ana Lídia Santana que ganharam hoje. Eu estive lá com o Mário essa semana, eu e o Nil fomos lá, né, conversamos um pouco com o Mário, legal, né, falamos sobre os novos projetos, né, Rui? Coisa aí que está passando pela cabeça da gente. A gente está pretendendo, Eurípides, fazer um encontro de arte aqui na cidade. Né? Um encontro bom, é de uns 3 dias. Lugar legal, né? Ele é pianista também, Eurípides. Eurípides é mais enrolador do que qualquer coisa que você pode imaginar. Ele foi lá para o Grupo Castelã. Ele comprou um baixo para ir lá para o Grupo Castelã. Foi 2 vezes, depois não foi mais. Porque tem que acordar muito cedo para ensaiar. E convidou a gente para ir ouvir um sarau de piano na casa dele, né? Uhum. Até hoje não foi. Mas eu já fui, foi muito legal. Legal? Né? Já fui. Isso aí eu não posso falar nada, né? Até o salgadinho tava uma delícia. Mas pessoal, vocês viram a gente sim com o Eurípides, quem tá acostumado já viu que o Eurípides é nosso, faz parte do programa Vivência Espírita, por isso que a gente tem toda essa intimidade, chama de você, brinca com ele, fala que ele fala muito, e um ouvinte entrou aqui e disse: ainda bem que o doutor Eurípides esteve aí hoje, porque só assim para fazer vocês três diminuir a quantidade de fala, que vocês falam demais. Né? Quem é essa pessoa? Não, nem vou falar, porque ela pediu descrição aqui, falou: não fale que sou eu, mas a verdade é essa. Vocês falam demais e não deixam o ouvinte, o convidado, falar. Pior que falou, né? A verdade, né? É verdade, então você viu. Então vamos aqui para os aniversariantes agora. Isso, pessoal. Então vocês, desculpa aí os nossos contratempos aqui. Hoje até o Facebook caiu fora do ar aqui. Mas só para avisar que no final nós vamos colocar a música do CD do Grupo Castelão Novo Tempo. Existe um Lugar, interpretada pela voz do Rodolfo Alexandrino. Tchau. Tchau. Tchau. Ah, eu tenho que agradecer aqui a presença. Ah, é o Rodrigo? Então, sou eu? Não, pode falar, Rui, também, não tem problema. Eu tenho que agradecer aqui a presença da Camila, do Beto, do Serginho Alves, do outro Serginho, da Derli e do nosso amigo Paulinho, na mesa do som, né? E convidando também a Camila para fazer a nossa prece de encerramento. Eurípides, muito obrigado pela sua presença. Ah, não, o Rodrigo. Só comentar aqui e agradecer os ouvintes que participaram. Né, só para não perder o costume de interromper o Eurípides, é claro. agradecer a Claudinha Ribeiro, que entrou aqui também, a Flávia Garbocini, a Rosângela Vasconcelos, que entrou, a Cláudia Zanini Garcia, a Belkis, que também entrou aqui e deixou os recados. Também entrou aqui a Eliane Nunes, Tomás Freitas, a Beatriz também postou mais coisas aqui. E todos vocês que participaram, a gente pede desculpa para quem a gente não pôde ler as mensagens. A Ieda também tinha deixado uma mensagem aqui, a gente não teve tempo de ler. A Belkis também deixou a mensagem dela também, a experiência é um pouquinho grande, a gente pede desculpa por não ter tempo de ler também aqui ao vivo. Mas agradeço a participação e principalmente para vocês que compartilharam, que interagiram conosco. Eurípides, deixar aí os seus comentários finais. Eu espero que a cada um haja materialização de muitos abraços, beijos, muito carinho da espiritualidade a todos que ouvem o nosso programa. Pedindo agora para a Camila, dando um bom dia, pedindo para ela fazer a prece final de encerramento para a gente. Espiritualidade, a todos os amigos que aqui participaram conosco e desejando que essa semana seja repleta de luz, harmonia e esperança. Que Jesus possa estar no lar de vocês, acompanhando e carregando todas as aflições e bem-aventuranças dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.